terminar. Engenheiro Edio, diretor provincial das infraestruturas, em representação de Sua Excelência, Sr. Vice-Governador para o setor econômico e produtivo da província do Cunene. Sr. Gabriel, em representação da coordenação do coordenador adjunto do Frezan na província do Cunene. Sr. Administrador da Empresa Pública de Água e Saneamento do Cunene. Senhores responsáveis do Governo Provincial do Cunene e das administrações municipais aqui presentes, autoridades tradicionais, entidades religiosas, senhores representantes dos grupos comunitários de água e saneamento que vieram das diferentes comunidades, meus colegas das ONGs aqui presentes. Nós, a DW, nos sentimos comprometidos com a causa do desenvolvimento comunitário, das famílias vulneráveis de Angola e do Cunene em particular. Esse comprometimento é o que nos traz, é o que justifica o nosso engajamento na organização deste primeiro encontro provincial das comunidades ligadas à gestão dos sistemas de abastecimento de água, saneamento e higiene. O evento está a ser realizado com o objetivo de que as comunidades tenham uma oportunidade de todos juntos refletirem, trocarem experiências, lições aprendidas e algumas histórias de sucesso ligado ao processo de implementação do modelo de gestão comunitária de água, que temos estado a chamar de Mojeca, nas suas respectivas comunidades. Senhores, nesta sala estão presentes representantes de mais de 200 GAs que foram criados, capacitados e ativos nos municípios da província do Cunene. No fim, esperamos que os convidados vão também poder interagir e enriquecer as experiências e as inquietações que as comunidades vão partilhar conosco. Senhoras e senhores, este evento devemos perceber que é parte dos resultados de impacto do programa ou do projeto de águas e saneamento rural na província do Cunene, que é implementado pela DW em parceria com a Empresa Pública de Águas e Saneamento do Cunene, no âmbito do programa Frezan, que é gerido pelo Instituto Camões e financiado pela União Europeia. Este projeto está a reabilitar pequenos sistemas de água no meio rural, pequenos sistemas de água que se encontram inoperantes e alguns deles abandonados. E também, no âmbito do projeto, estamos a apoiar a criação dos grupos comunitários para poderem gerir esses sistemas. Mas existem outros motivos, outras razões que nos levam a estarmos aqui reunidos hoje. Eu, muito breve, vou contar como se fosse uma história aos colegas. A província do Cunene foi uma das três que, nos anos 2009 e 2010, a Direção Nacional de Água do Ministério de Energia e Água priorizou para a fase piloto para desenhar e conceber o nosso Mojeca hoje, o modelo de gestão comunitária de água. Foi nesta altura que a DW começou a sua intervenção técnica aqui na província do Cunene, logo após a aprovação do modelo pelo Ministério de Energia e Águas. Em 2014 e 2016, com o apoio financeiro da petrolífera BP, a DW assumiu, começou a reabilitar os pequenos sistemas de água que estavam inoperantes, em parceria com a antiga Direção Provincial de Energia e Águas. Nesta altura, começamos a introduzir a abordagem da gestão comunitária, a participação da população, dos beneficiários, lhes dar a responsabilidade deles próprios também começarem a gerir os pontos de água que estavam a ser reabilitados. Em 2017 a 2019, tivemos também um apoio financeiro do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, do PNUD. DW continuou, sempre em parceria com a Direção de Energia e Água, a reabilitar outros pontos de água em outras localidades. E também aumentamos a ideia da criação de outros grupos comunitários para gerir os pontos de água. Nesta altura, no âmbito do programa do Frezan que eu vos falo, a DW na província do Cunene apoiou a criação de mais de 200 grupos de água e saneamento e a reabilitação de 80 pequenos sistemas de abastecimento de água às populações nas zonas rurais e também na zona periférica periurbana das sedes municipais, dos municípios de Kahama, Kuanyama, Kuvelai, Namakunde e Umbanja. Hoje, aos meus amigos que zeladores e zeladoras dos Chafarizes, aos membros do GAS, aqui presentes, por favor, ficam à vontade para falarem, partilharem as experiências e tudo de bom que sabem fazer para melhor gerirem as infraestruturas de água que o Estado angolano e os seus parceiros colocaram nas vossas aldeias. Muito obrigado.